O tema a ser colocado aqui hoje é influências espirituais ou influenciação espiritual. Se nós observarmos, em termos de Flores da Cunha só, né, no universo da nossa cidade, do nosso município, que seria mais ou menos hoje em torno de 28, 30 mil habitantes, muito se conhece. Quer dizer, muito pouco se conhece a respeito de influência espiritual. Porque a maioria das igrejas, grande parte das religiões, elas omitem, elas deixam muito a desejar nessa questão sobre o conhecimento, sobre as informações de influência espiritual. Então, quem fala realmente sobre influências espirituais é um centro espírita, ou é um centro de Umbanda, ou é um terreiro de Candomblé, ou essas coisas que realmente acreditam na influência espiritual. Então, se nós estamos aqui em 28, 30 mil habitantes, são, quem sabe, 2 ou 3 mil pessoas, ou talvez nem isso, que realmente conhecem essa questão, ou pelo menos têm uma pequena informação a respeito daquilo que é uma influência espiritual. Tem que se deixar claro aqui que quando se fala em influência espiritual, é influência de algum espírito. Então, levando-se sempre em conta, e é um pressuposto verdadeiro, que espíritos somos todos nós, que estamos aqui juntos hoje, encarnados, e espíritos, aqueles que já partiram, que são os desencarnados. Então, influência espiritual, ela existe de várias formas. Então, a gente, quando fala em influência espiritual, a gente não quer dizer que essa influência seja exclusivamente de espíritos que já partiram, não. Somos encarnados, mas somos espíritos. E espíritos eternos que somos, já fomos desencarnados muitas vezes, já reencarnamos muitas vezes e continuamos sendo espíritos eternos. Só que hoje, no atual momento, espíritos encarnados, nós aqui. Irmãos nossos que a gente não enxerga, estão desencarnados, mas são espíritos também. Então, tem que se levar sempre bastante em conta que a influenciação espiritual, ela não acontece só digamos assim, de uma pessoa que já faleceu, que já desencarnou, para uma pessoa que está aqui entre nós, uma pessoa encarnada. Existe bastante influenciação espiritual de encarnados para encarnados. Se nós vamos perceber hoje a nossa vida, se nós vamos analisar, de repente, talvez não nós, mas no nosso círculo de amizade, quem sabe círculo familiar, não se sabe, ou círculo social, ou em algum local, nós vamos ver que sempre tem alguém encarnado, igual a nós, que influencia os outros, através de uma ação bastante, às vezes, não se diz perniciosa, mas uma ação bastante autoritária, que faz com que as pessoas se influenciem pela ideia dessa outra pessoa, que é um outro ser encarnado. Então, existe sim uma influência espiritual, às vezes, de encarnado para um outro encarnado. Como também acontece influências espirituais de algum de nós encarnado para pessoas que já faleceram, para pessoas que já morreram, para desencarnados. Esse é um cuidado que todos nós temos que ter com pessoas também, inclusive, que já partiram, para que a gente não deixe, que a gente não se deixe influenciar, às vezes, por essa questão da perda, para que a gente não influencie de forma negativa as pessoas que já partiram, porque, por algum motivo, elas já partiram e elas precisam seguir o seu caminho. Elas precisam seguir o seu caminho de uma forma tranquila. Então, a única coisa que nós precisaríamos em relação, e seria necessário em relação a essas pessoas que já partiram, é orar. Mas uma oração não de evocação, pedindo para que ela retorne. Uma oração que ilumine os seus caminhos, que ilumine o seu novo universo, que ilumine sua nova existência espiritual. Porque isso aqui é uma passagem de 50, 60, 70, 80 anos, alguns 20, outros 90, outros, quem sabe, um pouco mais, e todos nós um dia vamos partir. Então, existe essa questão de que nós temos cuidado, nós encarnados, de não influenciarmos espiritualmente pessoas que já se foram, porque não vai fazer muito bem a elas, porque vai atrapalhar a evolução espiritual delas. Isso tem que ter um cuidado bastante grande, porque às vezes a gente reza, a gente ora, querendo que às vezes eles façam por nós aquilo que nós nem conseguimos nós mesmos fazer por nós próprios. Tem que ter esse cuidado. E existe aquela outra, então, a influenciação espiritual, que são aquelas influências de desencarnados, que pessoas que já partiram, para encarnados, para pessoas que nem nós, vivas aqui, com o corpo ainda de carne. E são essas influências que aquelas que são mais tratadas, digamos assim, dentro de um centro espírita, ou um centro de Umbanda, ou em outros locais onde eles cultuam essa questão da pluralidade das existências, isto é, das várias existências. Dentro da casa espírita, a gente estuda bastante esse tipo de questão de influenciação. Então, tem aquelas influenciações mais simples, que são aqueles, muitos falam assim, de uma maneira mais simplória, que são os pequenos encostos, né? Quando vem uma entidade espiritual desencarnada, por uma questão de afinidade, ela fica perto de alguém de nós, mas é uma questão de afinidade, é uma questão onde ela vai se sentir bem. Por quê? Porque nós temos uma energia vital que faz com que ela se sinta bem, que faz com que ela se alimente dessa energia vital que faz parte do nosso corpo físico. Então não é para ter medo, não é para ter angústia nem nada. Simplesmente nós, às vezes, muito bem, de uma forma consciente, racional, orando, digamos assim, quando a gente sente esse tipo de influência, que muitos vão no médico, muitos vão em psiquiatras ou psicólogos, achando que tem um monte de problema, e não tem. É uma simples influência. Então, às vezes mudando a vibração do nosso pensamento, dando exemplos de atos de amor, de caridade, de bons pensamentos, boas palavras, essas pessoas, essas entidades desencarnadas, elas seguem seu caminho. E, de repente, a gente, com o nosso próprio pensamento, faz com que elas evoluam e elas consigam um patamar mais elevado do seu futuro, né? De sua existência espiritual. Seria lá nas cidades espirituais, né? Existe uma outra influenciação espiritual, também de forma um pouco mais agressiva, que são as fascinações. Isso está lá no Livro dos Médiuns, está lá no Livro dos Espíritos. É quando existe uma influência, aí já de uma ordem kármica, onde existe uma ligação muito grande do encarnado para aquela pessoa desencarnada, onde ela tenta subjugar, onde ela tenta, através da fascinação, da mudança de pensamento de nós, seres vivos, mudar suas atitudes, mudar seu pensamento. Faz com que muitos que estão em processo de obsessão por fascinação simplesmente, às vezes, falem coisas sem sentido, ajam façam atitudes, cometam atitudes extremamente incoerentes, insensatas. Muitos são taxados, às vezes, de loucos ou sociopatas ou outros nomes que toda uma ciência já conseguiu colocar em cima de tudo isso. Então, essas são obsessões um pouquinho mais complicadas, mas que também podem ser tratadas aqui na casa espírita, em outros locais, em outras casas espíritas, e também, principalmente, pela mudança de atitude do ser encarnado. E existe aquela outra obsessão. Vejam bem, a gente está tentando colocar aqui e fazer uma simplificação, classificando três tipos de obsessões. Mas se vocês vão olhar no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, principalmente, existe uma quantidade um pouco maior, é claro, com outras características, né? E existe a última que a gente está tentando falar aqui, que é a possessão. A possessão, geralmente, o ser obsediado, provavelmente ele é um médium, em potencial, né? O encarnado, e ele se deixa influenciar de forma física. Quer dizer, a influência espiritual desse ser desencarnado, que às vezes por brincadeira, ou às vezes por ódio, ou às vezes por outros motivos, talvez de outras existências, toma conta do ser humano, toma conta do ser encarnado. Mas toma conta de tal forma que o perispírito, quer dizer, o ser espiritual do encarnado, sai de cena e o ser desencarnado, ele toma conta do corpo do ser humano, dessa pessoa em questão. E aí ela comete extremos desatinos. Ela comete, às vezes, grandes chacinas, assassinatos. Aí aparecem aquelas notícias onde o filho matou a mãe, matou o pai, onde o pai matou filho ou filha ou a família inteira. Então, aí são, às vezes, ações de seres humanos encarnados, mas por uma influenciação bastante grande de uma obsessão por possessão. Então, essas são as formas, mais ou menos, de forma reduzida, que aquilo que é uma influenciação, uma influência espiritual. Mas sempre nos lembrando que tudo isso acontece se nós permitirmos. Se nós não permitirmos através do nosso pensamento elevado, se nós não permitirmos através de um cuidado extremo com nossas palavras, com as nossas atitudes, nós nunca vamos permitir que isso possa acontecer com um de nós. Então, fica aqui a proposta de reflexão, para ver se de repente nós estamos aqui passando por um problema de obsessor ou de obsidiado. Todos nós temos talvez um problema desses. Mas vale a pena nós pensarmos, analisarmos, questionarmos nossas atitudes diárias, nossos pensamentos diários e principalmente, às vezes, palavras que ferem, palavras que às vezes ofendem, que magoam. Isso não é bom, porque atrai sempre coisa ruim. Obrigado.